liguei pra base da 17, eu vi que eu tava dando. Base visual com a pista 17, Victor Charlie Hotel. Negativo. Victor Charlie Hotel, chame a torre Salvador. Autorizando o procedimento para circular, chame a torre 18, desse modo. 18. Sou eu, passando o Victor Charlie Hotel. 7, circulando para 17, reporte na curta final, pista 17, vento 2, 30 graus, 10 nosso, Charlie Hotel. Confirme, Victor Charlie Hotel. Um 3895, autorizado, direto Mótiva, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. 17? Afirmativo. Autorizado no 7, 230 graus, 109, Victor Charlie Hotel. Autorizado pouso no 7, Victor Charlie Hotel. Salvador 4463 azul, ponto espera. Mantém o ponto espera, azul. Colagem autorizada, né? Pistão 0, vento 2, 3, pista 2, 8, vento 2, 3, 0 graus, 11 nós. Livre da restrição de manter proa. Charlie Hotel, Solos 3, 0, 4, 5. Na Lima, chame Solos 2, 1, 9. Ali mantém 2-8, 790, aos 31, no 208, boa viagem. 790, cara? Ah, sim, decorado aos 31, controle em 120, decimal 80, tá, boa viagem. Tô no 790. Prossiga. Quem é nascido, escute? 1208, com controle. Chama 208, senhor. Que é 1895. Informador, 1790. Permanece na escuta da, na frequência da torre. Pois o 790. Escuta da torre. Não, positivo, só estou chamando 206, dá algum problema lá. 208, 8. Ah, isso também não tô... Ah, ok, vou tentar de novo. 190, após Monda dessa via, chegada CPT 1. Controlador. 3, decolagem motorizada, pista 28, vento 220 graus, 7 metros. Controle de Salvador, 1790, 1208. O voo 1790 sente uma chamada em 119 decimal 80. Controle Salvador 1790. Voo 1790 sente a chamada em 198, 198 no controle agora. 3804, confirmação isso. 3804, dessa via chegada TPC1 para nível de voo 050. Ajuste no 050 para 1015, a possibilidade de voar para o Oprim, evitar uma formação sobre o campo. Sim, vou autorizar direto Oprim para nível de voo 050. 150 na prova de Oprim, obrigado, 3804. 1790, controle. Metros, tchau. 1790, na escuta. Zero, essa identificação. 0, na escuta da torre. 14463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 Bravo para o nível de voo 1080. E a Coral no Bravo, então, livre de manter a proa até 2.500. Forma que vai ser necessária a proa 2.50, em torno de 25 milhas para evitar uma formação aqui no perfil da saída. Já, proa 2.50? As 20 milhas, hein? Cliente, aguarde a coordenação. Aguarde, já está em coordenação. Confirme a Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme desce para nível 060, ajuste no 065. 060, Oscar Golf Uniforme. Pode voar em Golf 60. 1790, aguarde coordenação. Turo 790. Bola 790, prossiga. Olha o teste de rádio aqui, senhora. Passa 110 por 370. 5/5, 1790. Aguarde a coordenação com o centro. Vamos ver como fazer a coordenação com o centro. Papa 790, autorizado direto com meu Fox 018. Obrigado, senhor. Aprovo 18. Vai em Recife. Meu Golf, prossiga. Campeonato amanhã. Forte fora do sol, vento 2.0 graus, 8 nós. Rebota na fora do sol, até o Golf. Pro 230, praticamente na Pro de Yusuke. Passamos o 4463, está restrição nível 140. Restrição 140, 4463. 628, 62 no 3 inicialmente, a Liane manter, custo no 0. A Liane manter a 28? Ah, sim, 28, perdão. Tá. O vagão está fora do solo, está com prova sua, já avisou a Cocampo. Gente, agiliza o cruzamento da final da 1-0. O Hotel Meu Golf, reporte. O cruzamento efetuado. É botar na receta, cruzamento até o meu golfe. 3-0 para 050. É um R2320. Chegou 4463. O 4463 está esperado, submantém nível de voo 180. 180, autorizado 4463. Autorizado. É, senhor, chamou o 790, está na escuta ainda do controle? Na escuta, senhor. Outro autorizado chamou o centro do Recife em 125, decimal 45, e caso negativo no 2085. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Bom, volta, volta. Gente, pro do farol de Itapuã, aguardando transferência ao Hotel Romeu Golf. Pro do farol, aguarda transferência, Golf. 2 no 3, informa o tráfego à esquerda do eixo de decolagem, se afastando via litoral sul. Não interfere com a sua decolagem, helicóptero mantendo 500 pés. Decolagem autorizada à pista 28, vento 210 graus, 7 nós. Decolagem da 28, chiné 62 no 3. Pista para 2.500 pés, ajuste no 0, como assim? 2.500, eu já confirmo. Corrigindo o uniforme, pista para 2.000 pés, ajuste no 0, no 5, permanece. 2.000, no 0, no 5, eu já confirmo. Salvador, 204, desça para 2500, pés, ajuste no 0 no 5. 2500 com 1500, 3204. Guilherme 62, no 3, decolado 43, pro até 2500 pés, chame o controle em 120, decimal 80. Ok, pro até 2500 pés, chame o controle 2080, 6213, boa tarde. Entre Duna e Simbra, mantenha a linha do litoral inicialmente, aguarde a autorização. Mantenha o litoral aguardando até uma golfe. Controle, boa tarde, Xan 6203, decolado, mantendo o eixo de pista. Xan 6203, tráfego à sua esquerda já superado a 500 pés. Autorizado a saída Sanvo 1, em acessão nível 360 via. 360 via, vai retomar a saída 6203. Pode guardar a presença na proa de Linda ou Dóculo? Está autorizado. Gente, 6203. Pode voar para o 363? Autorizado. Voando na proa 363. Azul 4463. A 50 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 180, o serviço radar está encerrado. Chame o centro Recife em... Perdão, chame o controle Ilhéus, frequência no 20, decimal 1. Ilhéus, presente, 201, mantendo 80, 4463, bom dia, André. Tá volta. Vento 200 graus no 0 norte. Com 9128, após a decolagem, mantenha a proa até 2500, autorizado a decolagem da pista 22. Do Pituaçu, autoriza a sobrevolta paralela. Autorizado. Autorizado, igual. Salvador, boa tarde, Sam 3437, Ponte Férias, está próximo. Já. 437, utilizado, aliás, e manter, estão no 22. 28 ali, Matheus. Ô, Sam 3437. Autorizado, procedimento 3804. Autorizado, procedimento, tem ponto estabilizado. Ajuste no 05. Formará, estabilizado 3804. 9128, decolado os 46, foi até 2500, chame controle 208. 208, suba 2500 ou mantenha a proa até 2500? A proa até 2500. 208. 28. Liberando a restrição, executa a saída ARON via ascensão nível 350928. Ok, saída ARON, curva na direita, perfil da ARON via 350, gol 9128. Dá 3437, após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Colagem autorizada, pista 28, vento 200 graus, 8 marcha. Mantém a proa até 2500,

Mantenho 2067. Controle 9128, vai precisar vá na proa 045 por 10 milhas para evitar a formação. Autorizado, comandante. Obrigado. O 3804 estabilizou? Afirmo. 804 estabilizou? Afirmo. Estabilizou então, chama a torre de Salvador, frequência 118.95. 1895, obrigado. 3437, decolado 249, controle 208, mantendo a proa até 2500, pai. 208, boa tarde. Controle, tá, 3437, boa tarde. 3437, contato radar na decolagem, tráfego à sua esquerda já superado em altitude, um helicóptero, 500 pés. Autorizado a subir via para o nível 360. 360, 3437, aprova de... Ritmo. Ufa. Dá o hotel na Golf? Dá o Golf. Pesado, dá presente, retorna em imagem. Retorno para o Golf. Só preciso que o senhor cruze ali nas mediações de Simbra, à esquerda. Ok, senhor, então fala que mantém aqui o Pitaçu, mantém o Hidrossul. É, daí eu preciso que o senhor tome a Pro Norte, tem condições? Tem condições, Pro Norte, hotel na Golf. Mas eu preciso que o senhor passe exatamente em cima do NDB Simbra, porque as aeronaves decolando na cabeceira 10, ou seja, decolando da pista 28, atinge a sua altitude ali na cabeceira 10, ok? Para a gente evitar problemas e manter a separação regulamentar, o senhor cruza aí em cima de Simbra. Ok, estou passando até um pouco mais afastado de Simbra, a reportará cruzando o eixo. Afirmativo, formalizou com a INRIMAR, o torno de uso. Informará até uma Golf. E do 2230, transfere com a Whisky. Boa tarde. 2230, sua identificação, voa na proa de Irem para a chegada IPIT. Informe no ponto de descida. Identificou, vai voar Irem, portará para a descida 2230. Ativa o informe no ponto de céu. Está no ideal já o 2230. Ideal. Desça para o nível 050. Para o 050, 2230. A 3804, solo de 51, libere à esquerda, deixando o solo no 21, decimal 9. Fica chegando. O 928, vou na proa de Aracaju. Voo 2067. Informo que após a decolagem, manterá a proa até 2500 pés. Decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 12. Precisado alinhar a decolagem da 28, só após a decolagem, manter a proa até 2500 pés. Vou usar minha tela. Pesado acenamento, chame para o táxi. 3, pro Xenia 62, 13, controle. Prossiga, senhor. Ei, chame o controle, chame o Santa Recife 128 decimal 35 e caso negativo 125 decimal 1, 6213. 2835, 251, caso negativo 6213, boa tarde. Golf já avisou com as imagens. Onde foi com essa linha para fazer a nação? Teve. Golf Romeu, até arruma Golf. Até arruma o Golf, siga. Tá, em Cajazeira, já avisou com RMAR para pouso. É forte, solo controlado, vento da aeródromo 190 graus, 11 nós. Eu botaria solo controlado até o Magolf. 18, chame o centro Recife, 125 decimal 45, até 126 decimal 85. 2545, 2085, 9128. Controle, boa tarde, voo 2067, decolou, mantendo a proa 2500. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível de voo 360. Passa voo 3 horas, 3.5 milhas, realizando sobrevoo 500 pés no helicóptero. Autoriza a proteção, vou receber informações da frente e pode subir acima do nível 100. Voo 2067. Autorizado direção, livre das restrições, voo 2067. Vai manter a pro mais 5 milhas e após curva estampo, está livre da restrição do nível 100, voo 2067. Confirmo. Está no solo controlado. Cliente, frequência livre, o hotel pegou. Bom dia. Livre, bom dia. Zero por 2.0 milhas, 100, voo 2067. Seria possível após a viu de formação voar a morte para o voo 2067? Aguarde coordenação, voo 2067. Obrigado. Os 437, são centro Recife, 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. 360, 353, para o TAM 3437. Uniforme autorizado LF Zulu, daqui para 28, repassabilizado. Autorizado LF Zulu da 28, ó, esse que é o Golf Informe, passará estabilizado. busca o nível de esquerda imediato. Colagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 9 nós. Entendo, golfinho. Salvador, boa tarde, Azul 2788. Sim, Salvador 776, visibilidade de 4000, chuva moderada. Molhada. Sim, já acabou o uniforme estabilizado, norte. Posso ver o uniforme, chame a torre 198, decimal 95. 295, já acabou o uniforme. Controle 120, decimal 80, tenha uma boa viagem. 120, hoje vai chamar. Obrigado, amigo. Então, boa tarde. 71, fazendo identificação. 0 no 5. Informo chuva de moderada a forte sobre o campo. A visibilidade bastante restrita. Reporte visual com campo. Vento pro cheque, 200 graus, 9 nós. Algum tempo, a última aeronave que pousou reportou visual com 700, porém agora acredito que esteja um pouquinho mais baixo. Forte visual com campo. Sente, é batalhão, acho que acabou o informe. 60, só livre a informação. 771, a desse mantém nível de voo no 20. Proa de Oprio. Proa de Oprio, 27, graças. Motor de Oscar Gofilo, decolou da 17, saída Amor, na frequência. Oscar Gofilo, está fazendo decolagem, sobrevia subida Amor 1, para o nível de voo 100. E Amor 1, Gofilo. Autorizado, pista 28, vento 190 graus, 9 nós. Vou autorizar 22, vai ficar golfinho fora. Bom, no 255, desce para o nível 080, chegada e pitch, foi no nível 080 até AMPA, após dessa via, para o nível 050. Gente, 080 até AMPA, tanto após via, vou no 255. Passaria do 2230, desça para 2500 pés, ajuste no 0195. Autorizado em LS, isolou da pista 28, reporte estabilizado. Descendo para 2500, autorizado em LS, isolou da 28, reportar estabilizado 2230. Não pode ser, 2067 no centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 258, qual é a primária? 128 decimal 35. 2235, obrigado, 067. Salvador, boa tarde, o azul 2788. Azul 2771, após salvo, confirmando, autoridade descida nível 060, azul 2771. 060 voando o frio no 2771. Passaria 2230. Passaria 2230, chame a torre 18, decimal 95. 1895, 2230. Obrigado. Salvador, passaria 2230, boa tarde, tá? Fui elétrico. Passaria 2230, continuando na aproximação, o ajuste no 05, reporte visual com campo. Tive a aeronave que prosseguiu para a pouso, avistou com 800. Sente, reportará avistando, só confirme o ajuste, por favor. 1015. Ok, obrigado. Acho que o Golfinho não confirma pra onde e por quantas milhas, pelo menos o desvio. Vamos voa 2.75, mais 7 milhas só. Sim, já foi um filo. Avistando, eu passaria do 2230, avistou com 800 pés. Gente, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 8 mais. Em livre pouso, 2255 após o pista autorizado, ele é? Bono 255, desce para 2500 pés, justino 04, autorizado, ele é sectorida 28, comando ILS Zulu, da pista 28, repassa estabilizado. Reportaremos estabilizado com 1014, Bono 255. Bono 867, autorizado, ali, área e mantendo, pista 28. Ali, mantendo, 28, Bono 867. Dessa via chegada PEPIP 1 para o nível de voo 050. 050, missão de dia esquerda na proa 070, sobe durante 40 milhas. 2 ok, livro à esquerda antes de ingressar na Alfa, confirme a frequência no 19? Afirma. Ok, vai manter agora acima da sala no 19. 120 e reposta término do desvio. 120, reporta atingindo o 67, decolagem autorizada, pista 28, vento no 90 graus, 8 nós. Nível decolagem, pista 28, boa noite, certo? 21, desce para 4.000 pés, ajuste no 0, no 4. 4.000, 1014 ou 2771 da Azul. Salvador approach, good afternoon, Ocean Air 6320 Whiskey. Ocean Air 6320, Squawkai Band, descend via Tepip 1 arrival to flight level 060. 060 via Tepip 1 arrival, we are maintaining 250 as requested. Ocean Air 6226, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014, após desvio, voa direto para o PIP. Ativo, desvio no 6226. Controle de Salvador, boa tarde, V1 quadrão, ciente da X-Ray. Oi, sou 67, contato radar na decolagem, suba via saída Elefão no Bravo, para ainda de voo 380. Elefão, Bravo. 380, gol 1867, obrigado. Estabilizou, gol no 255. Gol no 255, chama a torre Salvador, 1 no 8, 95. Delta 5, 255. Salvador, chamé 6141, ciente da X-Ray. Salvador, Oxané 6141, ciente da X-Ray. Oxané 6141, fazendo identificação, dessa via chegada e pitch para o nível de voo 070. E pitch 070, 6141. Passaremos com 1014, 255. 0. 050, 6220. Ave externo, gol no 255. Uso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 62. Autorizado, pouso a 28, gol no 255. Other approach, we're sending 6620 and we have beat up and we have a bad weather condition on the plane and we'll make you fly at heading 060 if it's possible. Request heading 060 to avoid deal with that, 6320. Roger, heading 060 for how many miles? For about 30 miles, go channel 6320. Channel 6320, clear deviation, and after flight... No, report back on track, go channel 6320. Roger, we report back on track 6320. Salvador, 2771. Azul 2771, desce para 2500 pés, ajuste no 014, autorizado, e ele é da pista 28, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, 2771. O Oceaner 6226, confirme velocidade de casa. 2509, 6226. Sim, Oceaner 6226, reduza para 2209. Reduzindo a 2209, 6226. 78 decolagem autorizada, pista 28, vento 200 graus. Decolagem autorizada, pista 28, tá 3378. manhã, confirma o estado. Conforme o seu estado, 229. Gente. Indicated airspeed. 50 miles, 650. Roger, reduz to 200 miles. 208 ao 9, controle 208, boa viagem. 3378, obrigada, bom dia. 210 miles, is it possible? Affirm, 210 miles. 210, 6320. Boa tarde, está 3378, decolou Momo para ti, passa 1800. 3378, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Sobe Momo, 370, está 3378. O Filo vai manter o nível 075 até a vitória da conquista? 1005. Então, vai modificar as regras. Já tem modificado antes já, para avisar 105. E o esquema do esquema do Estado da Conquista é 1-7, 1-7. Gol. 1-7, 1-7, sim, tchau, que eu vou ficar. Oceanet, safe to zero request line, 50, intersection. Oceanet, 6320, cleared. Direct 3 Ocean S 320. Clear Direct 50, Ocean S 320. Estabilizou, Azul 2771. Azul 2771, no chame a torre, 1-9, 95. 1895, boa. Tem 33, 1867, chame o centro Recife, no 26.0, alterno no 35.3. 771, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4. Teto estimado de 1000 pés, reporte visual com campo. Depois aí, visual 2771, chuva na pista? Agora não, negativo, porém a pista molhada. Graças. Claro. Controle azul 4422. Eu vou 4422, prossiga. Fala que está cruzando 230, está mantendo a tua 065, com mais 30 milhas para essa formação. Tente 060 por 30 milhas, desça para nível de voo 090, azul 4422. 090, azul 4422. Fazendo identificação, desce para o nível 100. Só isso, Estados Unidos. Afirmativo, 100, mantendo a gente 075 da formação, aproximadamente 20 da vez. Tem, chutando 3144. A 226, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS Zulu da pista 28, repasse estabilizado. 2014, autorizado LS 28. Pera. Mandei. 2500 pés, o Oceanet 226. 2500, Oceanet 226. O senhor poderia confirmar a escolha aplicada na Oceanet 344? 3144, nível 100. Nível 100, tá vendo bastante. Nível 6320, traffic 12 o'clock, 15 miles, northeast bound, descending to 2000 feet, Airbus 320, descend to 2,500 feet, cleared ILS Zulu, confirming ILS X-ray runway 28, Oceania 6320. Roger, descend to 2500 feet, and ILS X-ray 28, Oceania 6320. Oceania 1141, não confirma velocidade indicada? Indicada de 250 nós, vai atingir o 070. Reduza para 200 nós, o Xenev 1141. Para 200, eu prossigo na descida? Afirma 4.000 pés, ajusta no 014, o Xenev 1141. 4.000, 1014, 6141. Xenev 1141 para sequenciamento por via à esquerda na proa 190, limite ao curso do localizador. 190, limite ao lote 614. Autorizado a alinhar e manter, preparando-se para a decolagem imediata 2788. Autorizado a alinhar e manter, azul 2788.